La la la, la la la la. Pois é, pode até estar falando mal, cheio de mal. Você com suas feridas e eu quero é passar sal. Capital do etanol se chama Naviraí. Time tá cheio de pedófilo, se vira aí. Ouvi estar tirando shape fake news mais uma vez. Discriminação no jogo parecendo português. Jake seguindo a agenda dessa em teosofia. Um tal de rocks também na pedofilia. E você, cão, onde tá? Cadê, cadê? Demora tanto pra lançar aqui que aprendo foi BCP. Você ainda chifa, qual o problema de todo mundo mal convencer? Ainda vou cavar mais fundo. E eu quero deixar claro, nada contra ela, mas tudo contra aqueles que se associaram ao jogo dela. Tudo que eu digo aqui é fato, aposto que esse ano vai ter mais um peculato. R mais 30 mais 4, 11 menos 24, vários PT nesse 4 de 4 e ao quadrado. Repina, vira aí, vencedor do extremo norte é de esporte, cabura aí. São 35 segundos, vai tá de novo aí. Enfim, porque é mais ou menos assim. Vamos deixar de conversa sem fim. Antes de eu me trancar, eu jogava com fim. Mas bora voltar, quando eu tava a iniciar, eu ainda jogava boombox, aí sim. O preconceito é a toxicidade, com os iniciais é de verdade. Esses caras têm vaidade, por skin que nem bate. Enfim, é na capital do etanol, fazendo chuva, fazendo o sol. Fluminense é sempre um crisol. Sampaio o time de escola, oh, oh, oh. Eu não acho que o jogo de toda deve ser tão chupado ou tão pornograficalizado. Nesse estado, a reputação do jogo já está manchada. É uma mensagem pra esses mal amados, mal contados, que chipa cachorro com uma menina de 8 anos. Sabe quem tava certo? O Tancho. Tá estimado o tempo que o jogo vai durar. Spoiler, somente 2 anos. Na capital do etanol, fazendo chuva, fazendo o sol. Fluminense é sempre um crisol. Sampaio o time de escola, oh, oh, oh. Pelo menos dentes fortes não deixaram o menor em risco. É mentira isso, mas não quer dizer que o jogo não seja legal. Não interprete errado, eu estou dizendo que cada comunidade tem seus erros. Então bora pra próximo estado. Vocês os punk não se escondem não. Eu pesquisei no YouTube, pelo amor, meu irmão. Com seus negócios de vazar, doxa, sei lá, aqueles bagulhos de negociar. Vocês acabaram da vida com o criador, eu não tenho nem o que fazer. Mentira, eu tenho uma senha, mano, seja frio. Um crisol, Sampaio o time de escola, oh, oh, oh. A gente ainda tem 1 minuto de música, então aqui vai. Imagina o hino de uma comunidade sem xenofóbico, mano. Eu não preciso imaginar, pois eu já aposto o hino há 1 ano. Gente, vocês não pararam pra pensar que essa tal de SMT Sofia deve ter os 9 anos. Porque vocês têm tanta atenção, meu irmão, o Futinos também tem. Aqui é uma mensagem direta de Santarém. Você tá no primeirão, best, não tem certeza. E tá procura pela mais da portuguesa. Em alta qualidade, não organiza uma liga. Imagina controlando uma comunidade. Capital do etanol, fazendo chuva, fazendo o sol. Fluminense é sempre um crisol. Sampaio o time de escola, ho, ho, ho. Na capital do etanol, fazendo chuva, fazendo o sol. Fluminense é sempre um crisol. Sampaio o time de escola, ho, ho, ho.